Tony, na escuta ainda do pastor? Afirmo, desvio na proa 206. Copiar, você é necessário agora na proa 180. Copiado, 180. 180, grato, pastor. Salvador é o 2590 e a descida. Rádio 2590, desça para nível de voo 130 com 100 velocidade. Vai embalar para 240, tem alguma recomendada? Autorizado até 240, azul 2590, informo que é o número 2 para aproximação, vai seguir tráfego na posição de 10 horas, 13 milhas rumo nordeste, Boeing 737, cruza nível 110 para nível de voo 080. Máxima 247, final 2590. Tente, Guno 230, autorizado descida para nível de voo 050. Autorizado descida para nível de voo 050. 050, Guno 230. Reduza para 2209, autorizado descida para nível 100. Ciente, reduzindo para 2209, descendo até uma centena, o 2590. Casco uniforme, autorizado táxi, aposto na papá. Fala pro de coral, pastor 32. Pastor 32, autorizada pro de coral. Direto coral, pastor 32, grato. E o papai nosso você, a encontra-se na Delta, pronto para ingresso 90. Rocha junto céu, autorizado em área de decolar, pistão 10, vento 190 graus, 089. Além da cola 9, ela é para você, a 2590, reautorizado descida para nível de voo 070. Para o 070, 2590. Até a posição, acho que você... Aguarde, Romeu Lima. Rocha Golf Serra, decolada aos 3-0, chame controle, 119 decimal. Tá 9-8, muito grato, Rocha Golf Serra. rocha, eu vou filtrizar as IA e manter pista no zero. Reduzindo para 2009, o azul 2590. Ciente, autorizado descida para nível 050, azul 2590, informa que o tráfego anteriormente mencionado, agora na posição de 12 horas, 6 milhas e meia, cruza nível 060 para 2000 pés. Ciente, descendo para 5.2590. Controle, bom dia, como está a nossa Lobo Sierra? Tunguska, Golfo Sierra, contato radar na decolagem, passa 900 pés. Via saída Arbo 1, submantenha 3.000 pés. Arbo 1, restrito a 3.000, alça Golfo Sierra. Do VR de Salvador, mantenha-se em condições visuais, 065, chame a frequência de Ilhéus em 120 decimal 1. O 2590, desça para 2000 pés, está passando nível 080, tem condições de continuar a aproximação nessa prova? Afirmativo. Sente, desça para 2000 pés, quem negar 10196, aguarde autorização para final ILS. Descendo para 2000, entendeu, manter a prova ou voa, Duna? Não, continua na aproximação, ITAP Duna, aguardando autorização para final ILS. Ah, tá ok então, voando Duna agora, descendo para 2000, 2590. É aquilo índia, aguarde para ver. Posso chegar o fio, é Bonnie S33, contact sobre de parte, control 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, sobre o approach control, ok, ok. Notificação dessa via, chegada Bom Médio 1 para nível de voo 050. Já assisti a Bomé de Ouro no 050, já era 25. Salvador de Foster, combatendo o Oscar Golf Kilo, Airborne 1110, Rusty 1000 feet, Mama de Foster. Alô. Confirma para o controle. Combatendo o Oscar Golf Kilo, from 1110, Mama de Foster. Combatendo o Oscar Golf Kilo, with a contact on departure, passing 900 feet, via Momo, climb and maintain flight level 100. Via Momo departure, we'll climb and maintain flight level 100, Oscar Golf Kilo. Estabilizar de LS, Gol 1230. Gol 1230, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, confirme. Afirmo, 118, decimal 95. Bom dia. Azul 2590, ILS, aqui autorizado, informe estabilizado. Autorizado, firmará estabilizado, Azul 2590. Rádio pista livre. Guardando em liberação de pouso com 1230. Tiago Índia, autorizado, alinhar e manter pista no 7. Que Oscar uniforme, decola 234, chame controle 119 decimal 8. Pistão 3663, utilizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 07 nós. Pistão no 0, pistão 3663. Apatango Oscar, Golf Kilo, clear direct Momo. Clear direct Momo, position, Oscar Kilo. Novembro 2 Papá, está no setor sul, se afastando do campo, não interfere com a aproximação. descend. 1.100, via corredor Axé, reporte para o Odebar. Mantenha a ponte de espera, Oxa Golf Uniforme. Estabilizando no LOC, 2590 da Azul. Azul 2590, controle eficiente, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 095, obrigado. 07 mais. Livre pouso, Gol 230. 2 Salvador, é o 2590, estabilizado no LOC. Azul 2590, ajuste no 0 no 6, número 2 para pouso, aguarde utilização. Aguardando. Tá 3663, decolado 236, chame controle, 119, decimal 8. 98, boa, 3663, tá. E Salvador, bom dia, 3663, até passando 25, na Sambo 1. TAM 3663, contato radar, decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 340. 340, totalmente visão, você está em posição de voo Adileda, senhor? Autorizada para Adileda. Adileda, TAM 3663. 1230. Tente. Roger, confirm heading. We're maintaining heading 30295. 295, Roger. Morning, go ahead, Papatão November, Golf Vitor. Vou mandar o nosso Golf CA em contra as condições Vitor Mike Charlie. Propõe cancelamento, solicita o nível 065, direto IPAU na presente, se possível. Está estimando o pouso ao 1315. Zero meia cinco, senhorita. Aí, one seven. Azul 2590, autorizado para uso pistão no 0, vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso, Azul 2590. Ó, chegou o uniforme, não escuta? Aciona o transponder 5122, ok? Modificando para 5122. Mantenha para o Adileda e aguarde a autorização de Recife para voar módico. Perdão, 3633. Meu Golfo Vitor. Sim. Capatango Oscar Golf Kilo, clear, climb to foot level 100, no restriction. Clear to climb foot level 100, no restriction, of Golf Kilo. Autorizar já e manter pichão zero, acho que vou filho fato. Manter pichão zero, 258, copiado. 2590, salva 40, direita no 21.9. Direita 219, boa. Romeo Golfo Vitor, clear cross runway 17, via Quebec, Mike, on taxiway Lima, maintain position, call ground, 11.9. Sierra Kilo India decola 241, no chama controle, 119.8. 19.8, Sierra Kilo. Baixa Golf Uniforme, autorizado decolagem, pistão 10, vento 190 graus, 07 nós. Autorizando decolagem, pistão 10, baixa Golf Uniforme. Sierra no pátio. Romeu Lima, confirme o pátio? Reporte um ponto de espera. É apenas a corrida abortiva, confere? Tá pronto para início? Autorizado, reporte ao término para livrar a pista. Eu tenho isso que eu acho que a uniforme não atrás com informar no setor, mantendo no meu posição, deixa eu ter sequência ali. Paulo, eu foco Serra Vito, está na escuta do controle, prossiga em condições de usuários para a Feira de Santana, não atrás com informar no setor, confirme meu chamado para o pouso. 245, tem sequência ali para o alto quadrante. 4-2, chame o controle agora, 119.8. 119.8, acha a golfa de forma. Controle Salvador, Papatango, acha a golfa de forma. Papatango, acha a golfa de forma, contato radar, decolagem, turbo ANG 100 via saída MOMO. Sobe para o nível de voo 100 via saída MOMO, acha a golfa de forma. Xiaomiya 250, tráfego superado, desça para 2000 pés, que negar 10 no meio e ele é sexo autorizado. 2000 no meio, autorizado, X-Ray 625. Patango Oscar, Golf, Kilo. Box 5125. Box 5125, let's go kill. Controle, tá livre da sessão de 3500, faz falar com o CA. Patango Oscar, Golf Sierra, o tráfego já está superado, está autorizado a ascensão, nível de voo 065, altitude 065. Golf Sierra, ascensão 065. Patango Oscar, Golf Kilo, when possible, confirm estimate to arrival. Confirm estimate to arrival. 1515. Would you mind clear the flight direct destination? Oscar Golf Kilo, clear direct Sierra, November Bravo Romeo. Clear to fly direct Sierra, November Bravo Romeo. Thank you. Oscar Kilo. Três, dois, serviço radar encerrado, 5.4 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, Mantenha o nível 100 e chame ILS na frequência 120.1. Chame o Lima, bom dia. 63, chame Recife, frequência 125.1, no alterno 23.8. Agora Recife, 7.5, volta lá. Salvador, bom dia, tá batendo o tanque de Leste, descida ao curva, 150, sentido Lima. Patango, Tango, Juliette Serra, sendo identificação, desta via, chegada Bomed 1, para nível de voo 080. Desta via, Bomed 1 ao 080, tanque de Leste. GLS 6250. Chama 250, controle ciente, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 295, 6250, obrigado, bom dia. Tango Oscar, Golf Uniforme, confirme a proa ideal para o destino. É a proa 352, senhora. Oscar, Golf Uniforme. Gente, ainda mantém a proa de Momo, está autorizada a ascensão nível 100 sem restrições. Ainda na proa de Momo, ascensão nível de voo 100 sem restrições. Oscar, Golf Uniforme. Salvador, bom dia, Chanelé 250, final LS 100. Chinelé 250, ajuste 1-0 no meio, pouso autorizado, pista 1-0. Evento 190 graus, 07 nós. Sente livre pouso 1-0-62-50. Controle para o 2-3-8-9-6, com informação Lima. 3-8-9-6, acione identificação. Essa via chega do Bomed 1 para nível de voo 090. 090, desce via Bomed 1, 7329. Maintain position, Chinelé 6311. Controle Salvador, é o Porto Aéreo 2309. Como é a última chamada? Controle Salvador, Porto Aéreo 2309. Porto Aéreo 2309, contato radar 66 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Fui na proa da posição Bomed para completar a chegada Bomed 1 e reporte quando no ideal de descida. Está voando na proa de Bomed e está no ideal de descida. 02309, controle ciente, desça para nível de voo 060. 060. Tango, Tango, Juliette, Serra, desça para nível de voo 050. Desça o 050, Tango, Juliette, Serra. São 3896, autorizado descida para nível de voo 060. 060, 690. Alterna 26, decimal 0. 288-260, track manager, boa. 0, solo 5, 1. Direita, Foxtrot, o solo no 21-9. Direita, Fox 21-9-62, tá legal. 43 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha-se em condições de voo 065. Quadrocina está sério corpo, preciso de informação e alerta, chame Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, ótimo. 180 degrees, 079. We are ready for changing roads and climb to flight level 105. Tango Oscar Golf Kilo, clear to flight level 0, confirm flight level. Flight level 105. Under visual conditions, clear 105. Clear 105, let's go kill. Airborne at 53, contact our departure control 119.8. Machine 6311, read the contact on the departure, climb by a Salvo 1, departure to flight level 360. Cleared Leda. Tango Oscar Golf Kilo, 40 miles northwest of Salvador de Uar. Maintain visual condition, climb to flight level 105. And contact Recife Center frequency 128.8, for neighbor 126.0. Recife Center 128.8, 126.0, clear Kilo. Tango Tango, Juliette Serra, autorizado descida para 2.000 pés, que negar 1.0.16, sem restrição de altitude na posição ETAP, e LSXP autorizado em forma estabilizada. S2.000, ajustado 1.0.16, LSXP autorizado, repassará estabilizado, Tango Juliette Serra. 3.896, autorizado descida para nível de voo 050. 050, 3.896. Aérea 2309, autorizada para hoje, ITAP. ITAP está presente, Força Aérea 2309. Estamos Juliette Serra, confirme velocidade. Tendo 195. Entre 896, iniciei redução para 2209, informo que vai seguir tráfego 12 horas, 10 milhas, Charlie 25 Bravo, cruza nível 060 para 2000 pés, com 195 nós. Paciente, reduzindo para 3296. Good morning again, Papa Tango, Romeo Golf Victor, Yield to Running, short runway 10, let's take off. Romeo Golf Victor, clear for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 07 knots. Your position and takeoff, Papa Tango, Romeo Golf Victor. Radial 2870. Gente, 3296, 025-285 radial, limite. Salvador, Azul 2780, ciente da Lima. Azul 2780, acione identificação, desça a via chegada Boa Médio 1 para nível de voo 070. Boa Médio 1 para o 070, o 2780. Reduza para 2009. Gente, 3296. Atingiu 050, tá? 3296. 3896, desça para 3000 pés, que é legal no 096. No 096, 3000, 3296. Niner, decimal 80, have a nice trip, sir. Try, follow the path 119, thank you very much, have a nice job. Charlie 2, 0, 2000. Tango Romeo Golf Victor with a contact on the path climbing to set level 100, no restriction. Flight climb path to level 100 without restriction. Papa Tango Romeo Golf Victor, if possible, request for your heading manual. After 3000 feet, it's clear direct to Momo. Well, after 3000, direct to Momo, Papa Tango Romeo Golf Victor. Saída 2309, desça para nível de voo 050. 050. São 3896, para interceptar o curso do localizador, curve à direita para o 070 em redução 1809. 10396, pronto, 070 para interceptar. Afirma e inicie redução para 1809. Gente, 3296. É 3896, utilizado descida para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 vai informar estabilizado, 3896. Azona OI, Electric Ray, estamos Juliette Serra. Estamos Juliette Serra, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, estamos Juliette Serra. Doutor, bom dia, Papa Tango, Tango Juliette Serra, estabilizador LF, pista no zero. Papa Tango, Tango Juliette Serra, bom dia, continue a aproximação, final da 1-0, confirme já visual com campo. Afirmativo. Tango Juliette Serra, autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Tango Juliette Serra. Papa Tango, Tango Juliette Serra, após o pouso, qual parte que prossegue? Segue a aeroestrada para o pouso. Entende. Small 8. 251, enable 3-8. Enable 1-2-3-8. Eu escuto, Guardião 07. Funcionado no prato do Braeta, 6 a bordo, atenção, sobrevoo na região de Camaçari, mantendo 110 no setor. É, piloto tomando Eduardo, estima 1 hora de voo. Solicita Duna, direto Duna para evitar formações. Autorizado desvio na prova de Duna, força aérea 2309. 2309. Guardião 07. Boa noite, 130, com 1-0, guarda, Papa Tango, Tango, informa o tráfego decolando à esquerda do eixo de pouso da pista 1-0, helicóptero com Pro Norte não interfere com seu pouso. Tango, Juliette Serra. Tá, sente o tráfego, Tango, Juliette Serra. Tango Oscar Golf Uniforme, para 40 milhas noroeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, frequências 126.85, alterno 25.45. 126.85, 126.85, Oscar Golf Uniforme. Aviso ao final do 1-0, está Kingston 3896, chame a torre, frequência 118.95. Kingston 3896. Papa Tango, meu Golf Victor, quando possível, seu estimado para pouso. Kingston Charago, 1340. São 3896, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 096. No 096, aguardando 3896. NCA November Tango Romeo will be 1340. And at the present moment request cancellation of flight plan and climb at 105. Roger, report to cancel IFR plan. At the present moment to cancel. Flight plan and proceed to climb at your level 105. Roger. Controle, é o Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, na escuta permanente. Controle, confirme o local de sobrevoo. A região de Camaçari, ciente da área proibida, vai manter os limites da área proibida nos 500 pés no setor. Controle, ciente. Falando, João, lá, tá? Go ahead. Do you understand the last message? 170 graus, 05 nós. Autorizado o pouso, 3896. Okay, thank you very much. Climb up to 105. Papa Tango, Romeo, confirmo. As soon as possible, request by... Heading to Serra November, Tango Romeo. Tango Victor Charlie, até o visual com R2 da TAM, final da pista no zero. passagem do tráfego autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, Papatango Vitor Charlie Hotel. Passara 2309, autorizado ILS, que saída pistão na 0, informa quando estabilizado. Informará estabilizado 2309. Azul 2780, desce para nível de voo 050. 2780 para o 050. Salvador Azul 2780, solicita desvio à direita para evitar formação em Itapa. Tente confirmar para o que depois de desvio. 055. Autorizado desvio, desça para 2000 pés, Senegal 096, após desvio Iduna e ele é essa que se autorizado. Autorizado desvio, descendo para 2000 pés, após desvio autorizado para o Iduna, ele é autorizado também o 2780. 1-2-1 no decimal 9. 2-1-9-3-2-9-6. Papatango Vitor Charlie Hotel, autorizado a decolagem pistão no 0, o vento 190 graus, 049. Estabilizado, Força Aérea 2309. Força Aérea 2309, controle ciente, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, o Força Aérea 2309, estabilizado na LS, visual com a pista. É 2309, continue a aproximação, ajuste no 0 no 6, aguarde autorização de pouso. Guarda. Vitor Charlie Hotel, decolado 09, chame o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, graças, Vitor Charlie Hotel. Tango Juliette Serra, autorizado cruzamento 1735, até o hangar da Aerostar. Força Aérea 2309, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 04 nós. Autorizado pouso, Força Aérea. Contato radar na decolagem, submanto nível 1900 via saída Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo 1900, Victor Charlie Hotel. Frequência está com interferência. Um recebe o Cosera 2309. Agora parou a interferência. Romeo, você é Victor? Romeo, Golf Victor. Romeo, Golf Victor, maintain to at level 105. And leave a frequency 12345. Information, flight information. Call receive send 126.85 is an ambulance 2545. Please, 12645 and then 12545. 125 is 045. Thank you, have to do. Salvador Azul 2780, interceptando o localizador. Azul 2780, passa a Zuna, complete o LS X-Ray, chama agora a torre na frequência 118.95. Torre 118.95, grato, boa. Força aérea 2309 no solo Azul 12, libere a direita. Na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte no ponto de espera táxi 6 Delta para o cruzamento da 1028. Força aérea 2309. À direita, Alfa e reportará na Delta para o cruzamento. Salvador Azul 2780, passou Duna. 2780, o ajuste 10 no meia, confirme já visual com campo. Reportará visual. Azul 2780, visual com campo. Azul 2780, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Confirmado, autorizado pouso, pistão no zero, para o 2780. Correto, Azul 2780. Na Delta para o cruzamento, Força Aérea. A gente mantém a posição na Delta, Força Aérea 2309. Mantendo posição. Romeo Golf Victor, contact receive center frequency 12685, enable 12545. Papa Tango, Romeo Golf Victor. Papa Tango, Romeo Golf Victor. Romeu, meu Golf Vitor, Salvador Control. Série 2309, autorizado o cruzamento da 1028, após estar no seu hotel até o pátio militar, atento à viatura, follow me. Cabezal com a viatura, o Força Aérea 2309. Azul 2780, solo azul 17, libere a pista e chame o solo 121 no decimal 9. Libera ali, chama o solo 121 no decimal 9, azul 2780. Autorizado a decolagem da 1-0, o vento é 1-60 graus, 5-9. Liga, 7 ano decolado aos 19, chame o controle 119, decimal 8. 198, bom trabalho, 7. 7107, prossiga. Vamos finalizar o sobrevoo na área de Camaçari, só para regresso todo. 7107, voa direto rotatória. Positivo, vai ser autorizado para prosseguir para o Interlagos e ele chama mais próximo. 07, gente. Controle, Juan Diego, 171, Salvano, 2 gatos. Voo 2171, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, via saída Salvano. 360, via Salvano, Salvador, bom dia, Azul 4207, Cliente da Lima, cruza 300 para 200. Salvador, copia 4207. Azul 4207, como copia o controle? Agora 55. Azul 4207, aciona a identificação. Terça via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste em Salvador no 0 no meio. Descida até 4000 pés, ajustado 10 no meio, 4207. Palme, o Fox e a Vita, prossiga. Alfa Romeo, Fox e Avito, acione código 0247, suba para nível 105 e aguarde. Olho Guardião 07. Prossiga. 7 Gino Interlagos, vai prosseguir o prolo de Buraquinho via litoral e chama em Buraquinho. 07, 7.